começando, pode comemorar. Decadente, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes no ar. Decadente, está começando, pode comemorar. Já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes no ar. É o Decadentes no ar, ah, ah. É o Decadentes no ar, ah, ah. Salve, salve, coelhada. Vamos aí para o Decadentes número 474. Já deu pra ver, assim, até pela abertura, né, que eu tive que colocar no modo totalmente aleatório, porque o nosso glorioso âncora se ausentou, ele se deu férias, né, olha que absurdo, a temporada começa e ele se dá férias. Então, assim, ele está curtindo, né, um belo descanso, merecido descanso, nas Maldivas, tá no resort all inclusive, nas Maldivas, dinheiro que ele conseguiu, né, aqui com o espectro de mídia do Decadentes, que é muito rentável, né? Em breve a gente deve, né, trazer novas novidades para o programa 500, baseado nisso, né? Bom, espero, o menino Jairo promete assim. E vamos falar de vitórias do América. E não são quaisquer vitórias, mas duas goleadas. Na verdade, uma goleada e uma vitória. Poderia ter sido uma goleada, né? Contra o Vila Nova. Mas sem os culpados de sempre. Na verdade, o com quem puder da apresentação está atrasado, que é o Lucas, ele deve chegar, mas o Thales segue também com a sua ausência, com as suas férias autoproclamadas, um pouco mais longas, e para o lugar dele, temos o menino Rolon, que já está acostumado a tapar o buraco do Thales aqui. Rolon, dê seu boa noite. Boa noite, uma semana em que o Jairo deu uma de jacaré e se deu férias. Itália está igual o Cássio, recebendo sem trabalhar, então estamos aqui para comentar dessas duas vitórias e falar sobre o clássico de quarta-feira, né? Começar a orar um pouco mais cedo, já colocaram o juiz que foi o mesmo de Uberlândia e vamos ver o que vai dar. E temos uma participação mais especial, acho que a segunda participação dele no programa, pelo menos que eu me recorde, pode ser outras, minha memória não é tão boa assim. João Vitor, dê o seu boa noite e emende com o resumo, né, das duas partidas, caso você se lembre, já que você foi eleito com quem puder de hoje, a gente trata os convidados assim, então pode falar com a galera. Boa noite, Felipe, boa noite, Roberto. É a segunda vez que eu estou participando aqui no Decadência, é um grande prazer, sempre. E vamos comentar os dois primeiros, na verdade, do segundo e do terceiro jogo, né, do Mineiro. O primeiro foi um empate fora contra o Uberlândia, né? Tem também o clássico de quarta-feira e tem a notícia quente. Eu não sei se vocês viram que o Atlético Paranaense está de olho no Alê, né? Acabou de sair a notícia agora. O setorista lá do Sul trouxe essa notícia aí. Mas vamos lá para o primeiro jogo, que foi América e Pouso Alegre, né? Nosso freguês, Pouso Alegre. Ano passado a gente já tinha ganho de 6-0 aqui numa atuação aí do Mastriano, que foi inesquecível, né? Não sei se vocês estavam presentes aí nesse jogo, mas foi um baita, baita jogo. O América começou com o Matheus Mendes, né? O Ricardo Silva, Lucão, a dupla foi diferente do que é contra o Vila. Matheus Henrique, Marlon também comeu banco no contra o Vila. Cauã Barros, Miqueias, Benítez, que fez uma partidaça, Figueiredo, Fabinho e o Jonathan, que marcou um hat-trick. Foi uma noite bem especial do Jonathan aí. Esse jogo contra o Pouso Alegre, acho que não tem muito o que falar dele, assim. Foi simplesmente um massacre do América. O América é muito agressivo, atacando praticamente o tempo inteiro, e o Pouso Alegre não foi páreo em momento nenhum, assim, não levou perigo nenhum para o América. Para mim, o destaque ofensivo para mim é o Jonas, né, que fez 3 gols, deu uma assistência também, se eu não me engano, e foi um jogão, assim. Realmente eu não estou muito lembrado, assim, do que aconteceu na partida. Eu só lembro que foi um massacre mesmo, cara. E o Benítez também, assim, é outro nível, né, cara? O cara é um gênio da bola, assim. Todo passe que ele dá, parece que ele coloca os companheiros em posição melhor de fazer alguma coisa, de progredir, né, assim, no ataque. Então, infelizmente, ele não pôde ter essa minutagem contra o Vila Nova, acabou machucando. Ainda não tem nenhuma notícia se a lesão do Benítez foi grave ou não. Ele postou ontem um story comemorando a vitória contra o Vila Nova, mais 3 pontos. Então, acredito que não seja nada grave, tomara. Porque, assim, o Benítez, ele realmente... O cara é um craque, né? Assim, ele muda completamente a partida. Com um toque, ele consegue mudar completamente a partida. Vocês têm alguma coisa aí para acrescentar sobre esse jogo? A falta de energia. Quem teve de energia nos jogadores, faltou na Independência. É verdade. Teve isso também, né? O apagão foi até bom pro Pouso Alegre, que se o time tivesse entrado igual terminou o primeiro tempo, eu acho que capaz que tivesse terminado mais de 7 ali. É, a torcida até homenageou o eletricista ali, né? Que teve que fazer um trabalho ali na hora, ali, que foi... O cara tava sob pressão ali, né? Pra resolver o problema ali, né? É, foi curto, né? Quem tava lá no estádio deu pra ver saindo faísca da parte central dos refletores lá. Tanto é que eles não bem resolveram o problema, porque tem duas fileiras de refletores, eles conseguiram fazer a de cima ligar. A de baixo, que foi onde teve o curto, eles fecharam. Então, tanto é que a iluminação do segundo tempo tava mais... pra quem tava no estádio, né? Ela não tava tão boa quanto no primeiro tempo, porque tinha menos refletores ligados. E chegou o homem dos esportes especializados, com o seu atraso. Pode dar seu boa noite aí. Boa noite, eu não sei o que foi falado até agora nesse programa, até pelo atraso aí, tive uma intercorrência no meu esporte especializado anterior, e também minha internet demorou a conectar hoje, então foi culpa do minha boa e velha conhecida internet. Talvez você possa estar no microfone da câmera ao invés do microfone do seu headset. Essa é só uma possibilidade. Mas a gente está falando aqui do jogo contra o Pouso Alegre. Só uma pergunta rolou, né? Porque teve esse hat-trick do Jonathan, que poderia ter feito 5 gols, diga-se passagem, ele conseguiu perder 2. Eu não vou falar tão perdido assim, porque ele cabeceou na trave, né? Ainda que trave seja finalizado para fora e não no alvo. Mas ele meio que tentou. Mas a segunda ele conseguiu perder com uma cabeçada embaixo da trave, né? Mas fez 3 gols. E isso é o que conta, já que agora ele tem uma média de 1 gol por partida, graças a esses 3 que ele marcou no jogo contra o Pouso Alegre. Eu acho que com isso ele garantiu a renovação de contrato, pelo menos até o fim do ano, Rolon. Você já conseguiu ver a alegria dele? Só antes do Rolon responder, meu microfone melhorou? Acho que agora você tá no headset. Agora sim. Ah, tá, beleza, valeu. Eu acho que, assim, o Jonathan... Contra time fraco, eu acho que ele vai deitar. Ontem, por pior que ele seja, ele ainda conseguiu chutar de cabeça. Quase atrapalhou o gol, né, do Elizari. Mas eu manteria ele para a Série B, porque dependendo do time, se a gente não estiver conseguindo entrar dentro da área, se chover dentro da área, ele normalmente é mais alto que o goleiro. Então, assim, pelo menos bater nele pode entrar e fazer gol, né? Então, acho que vale a pena deixar ele por aí. Renovaria também com o Jonathan, Lucas? Depois desse início promissor de campeonato mineiro? Eu acho que depende muito das opções que a gente vai ter e do orçamento que a gente vai ter para a Série B. Porque eu acho ele como atacante reserva para a Série B, assim, aquele cara que eventualmente, você precisando de ganhar, você precisa de um cara na área para talvez fazer um gol de cabeça, quando está tudo perdido, você precisa de fazer chuveirinho na área, pode ser uma. Mas não é, porque tudo depende do que vai vir, né? Porque até então o que a gente tem de expectativa, dado a montagem do elenco, né? É bem ruim em termos de orçamento. Mas se tiver condição de vir um atacante que seja no nível do Brenner, eu preferia do que renovar com o Jonathan para a Série B. Mas se não vier nada, tipo assim, é ele, Renato Marques ali, eu acho que é melhor do que nada, né? Mas eu. De longe, seria o nome que eu queria como plano A ou plano B para a nossa Série B. Mas tudo depende do que pode vir, né? Sim, e até num contexto, aí eu vou passar um pouco para o João um pouco disso, porque, bem, o João jogou as 3 partidas como titular, a que pese, assim, ele não foi exatamente bem contra o Uberlândia, fez os gols, apesar de ter perdido também contra o Pouso Alegre. Ele perdeu gols, que também não se pode perder ontem, ele conseguiu chutar no alvo, mas assim, chutou em cima do goleiro. Um centroavante poderia fazer algo melhor, se espera pelo menos um pouquinho melhor, né, do que o que ele fez. Mas tem tido as chances. E tanto contra o Pouso Alegre quanto ontem, quem entrou no lugar dele fazendo ali a de 9 foi o Davi Lopes, né? Acho que é isso. David Lopes. David Lopes. E não o Renato Marques. Vocês acham que o Renato Marques tá escanteado? Ele nem tá sendo relacionado, né? Ele entrou lá em Uberlândia e depois nem relacionado tá sendo. Quanto Pouso Alegre ele não foi relacionado, não? Não. Então. O que é estranho, porque no vídeo, tipo, acho que no dia antes, ou dois dias antes, apareceu ele andando pelo CT, rindo, fazendo piada, e aí na hora que você vê, nem relacionado ele foi. É, aí o que é mais estranho ainda, né? Eu esperasse que fosse ter minutos para poder ver, e nem isso. Mas também é uma coisa positiva, né? Que a gente viu essas opções de frente jogando um pouco mais, né? O David Lopes e o Figueiredo. Qual a opinião de vocês? Vou deixar o João Vitor começar sobre esses dois reforços até então. Cara, acho que a amostragem ainda é baixa, mas pelo que eu vi, o Figueiredo, eu gostei do que eu vi. Eu acho que ele é um atacante rápido, parece que ele é bem rápido, assim, forte fisicamente também. E ele já mostrou também, até pelos gols que ele fez no Vasco, que ele tem uma boa finalização, né? Então, eu acho que ele chegou a fazer um gol também aqui no América, né? Foi contra o Pouso Alegre, isso. Foi uma boa finalização também, finalização que não era simples, ele conseguiu, acabou marcando. Eu gostei do Figueiredo, cara, eu acho que ele tem potencial de ser o titular, sim. Vamos esperar para ver como que ele vai jogar contra times de maior poderio técnico, né, nesse Mineiro, né, o Atlético, o Cruzeiro, vamos ver o que vai acontecer. O David Lopes, assim, ele veio com certa desconfiança, né, ninguém praticamente conhecia o futebol dele, confesso também que não conhecia, mas assim, ele entrou bem nesses dois jogos, né, fez um gol já e acabou dando uma assistência ontem pro gol do Marlon, numa jogada individual ali pela esquerda, que ele dribla o marcador, faz um belo drible e rola pro Marlon marcar. Então assim, eu acho assim, como opção de reserva pode ser uma boa. Ele parece que é um pouco franzino ainda fisicamente, talvez tenha que trabalhar essa parte física dele, mas ele parece ser um jogador interessante, cara. Vocês têm algo a comentar sobre os dois? Estou curioso para ver o que o Figueiredo vai arrumar nesse jogo de quarta-feira. Se a gente olha ele contra o Pouso Alegre e no jogo de ontem, ele perde a bola na ponta, na hora que você menos espera, já está dando carrinho, ombrada, cotovelada no meio-campo para tentar cortar a perda de bola dele lá de trás, e não dá mole não, tanto que ele tomou amarelo no jogo contra o Pouso Alegre e ele não deixa barato não, então acho que vale a pena arriscar ele e ver o que vai acontecer. Lucas? Eu acho que é muito cedo para falar, assim, o início, o primeiro jogo foi muito ruim, mas o jogo contra o Pouso Alegre e contra o Vila já foram mais promissores. Eu vi até o pós-jogo, se eu não me engano, eu não sei se foi algum comentarista ou se foi a coletiva pós-jogo do William Batista, falando que o Figueiredo faz uma dobradinha muito boa com o Benítez, né? Então, assim, parece que eles estão se entrosando. Ele falou que é de complemento, porque o Figueiredo é jogador de força e sabe explorar muitos espaços, então que acaba sendo um complemento pro Benítez, que não é esse também, jogador de habilidade que ele coloca lá, né? Mas eu acho muito cedo para falar, porque assim, a gente pegou adversários ainda muito fracos, né? Para dizer se para a Série B. Haja vista que até o próprio Fabinho, em dado momento, ano passado, chegou a ser nosso artilheiro, né? Então acho que é muito cedo para falar, mas pelo menos assim, eles têm características que, até para o estilo, não só para esse ano, né? Mas pro, nos últimos anos, o que o América vem fazendo, são muito bons. O que tá mais me deixando esperançoso, na verdade, por incrível que pareça, é um cara que não dava nada até então, que é o Miquéias, assim, porque eu acho que ele tem essa pegada do desarme ali, de ser um cara mais incisivo no meio de campo, do que a gente tinha com o Juninho, por exemplo, sem querer ficar falando mal do camarada que não tá aí mais. Mas eu acho que o meio campo com o Miquéias gente tem mais essa pegada no meio campo, é um pouco mais seguro. Mas, de novo, a gente não teve nenhum adversário para testar a gente efetivamente, né? Mas dos reforços, assim, por mais que tenha o Figueiredo, tem o David aí, tem os meninos da base também que estão entrando, acho que o que está me chamando mais atenção esse ano, que pode ser um diferencial que a gente, de fato, não tinha nos últimos anos, é o Miquéias. Eu até vi também, foi em alguma coletiva pós-jogo, aliás, não sei se foi na coletiva pós-jogo, foi algum comentário da Itatiaia, alguma coisa assim, alguém comentando que quer saber como é que vai ser quando o Alê voltar. Se voltar, né? Porque agora tem essa história do Atlético Paranaense aí. O Alê é o nosso volante, né? Na teoria. E tem uma característica completamente diferente do Miquéias, né? É um cara mais técnico, mas sem desarme, sem pegada nenhuma de desarme no meio de campo. Então, vamos ver como é que vai ser. Uma comparação que eu achei interessante, até porque de fato lembrou um pouco do Figueiredo, é que eu acho que ele até ganhou a posição. Acho que o Watson vai ter que batalhar bastante para retomar a posição do Figueiredo ali, porque ele volta muito. Então o pessoal até apelidou ele de Azevedo do TikTok, né? Porque ele é de fato parece uma versão mais nova do Azevedo, que consegue correr ainda e tanto atacar quando voltar. Quero ver se no clássico ele vai mostrar valer esse período mesmo, né? Que o Figueiredo, pelo menos contra o Atlético, costumava achar os seus gols, né? Jogar alguma coisinha. Então vamos torcer para ser assim. Mas de fato, tá no começo. Ele mostrou ser um jogador interessante de velocidade, volta bastante para marcar. Marcou gol contra o Pouso Alegre, perdeu dois gols ontem também. Acho que um até ia acabar anulando, né? Tá? Acho que o juiz deu impedimento na jogada, mas perdeu um sem goleiro, até que ele chuta em cima do jogador de linha que estava lá embaixo da trave. Mas tá legal, né? E esse meio de campo aí, achei... Tem pessoas dizendo que talvez não fosse tão vantajoso negociar o Alê, porque seria interessante que a gente ficaria com poucas opções pro meio de campo. Mas quais as opções que a gente viu até agora? De Cauã Bastos, tem o Felipe Amaral, tem o Miquéias, que é um primeiro volante, como a gente não tem desde a saída do Zé Ricardo, diria. E até com mais força, né? Ele lembra mais até o Thiago Santos, em termos de imposição, do que propriamente o Zé Ricardo, por força física, né? Nós temos ainda o Iago Santos, né, que tem entrado bastante, e o Bruxo, né, tem elogiado. E ainda tem o Cauã Diniz, né, para entrar ainda, que também chegou a entrar na primeira partida, se eu não me engano. Vocês acham que o Alê vai fazer falta se sair mesmo? Zero. Eu acho que pode fazer falta, mas não para função de volante, porque eu acho que se o Miquéias forçar na volância mesmo, e o Felipe Amaral resolver jogar a bola, e também tem outros, né, no meio campo ali que estão fazendo dobradinha ali, eu acho que o Alê pode ser o cara que vai poder jogar junto com o Elizari para armar a jogada. Eu acho que tecnicamente, para segurar a bola, o Alê pode ser útil nisso, já que a gente sabe que não vai poder contar com o Benítez para todos os jogos da temporada. Então, pensando na Série B, se o Bruxo estiver pensando em utilizar o Alê nessa função um pouquinho mais avançada, a saída dele eu acho que pode fazer falta. Eu gostaria de vê-lo jogando mais ali, tipo assim, menos com a obrigação de marcar como primeiro volante, né? Talvez só para pegar a primeira bola na saída ali, em vez do Miquéias. Mas quando o América estiver com a bola, ele posicionar um pouquinho à frente ali, pode ser útil na Série B. Porque bola ele tem, é um cara que tem um bom passe, consegue segurar a bola. Mas se for para primeiro volante, não faz falta, não. João? Algo? Eu acho que assim, o jogador da qualidade técnica do Alê, ele pode sim fazer bastante diferença numa Série B, cara. Igual o Lucas falou, talvez não para primeiro volante, mas assim, pela situação financeira do time, eu acredito que o salário do Alê não seja um dos mais baratos do elenco, né? E talvez o contrato dele vence agora no final de 2025. Então a América, talvez com a saída dele consiga até lucrar alguma coisa ou trazer algum jogador do Atlético, que seja até interessante, né, nessa troca aí. Não sei. Mas enfim, eu estou gostando das opções atuais no meio de campo, né? O Elizari, ontem, desde o ano passado, vem mostrando que ele pode ser uma opção para jogar mais à frente, né? Talvez não como um homem de último passe, né? De assistência, mas ali para organizar o ataque e criar opções lá na frente. Então, acho que não é assim. Por mim, o Alê pode ir também. Assim, eu confio que ele não vai fazer falta esse ano, não. Nessa eu concordo com vocês nesse sentido. Eu acho que o Alê pode até ir por salário, assim. Ele até poderia ser útil, mas infelizmente para ser um reserva com o salário que ele tem, na nossa situação atual, é melhor tentar passar para frente. E, né, assim, se a gente conseguir buscar ali um terceiro goleiro do sub-20 do Atlético Paranaense, acho que já seria interessante, porque a chance desse moleque ser um bom goleiro daqui a uns 3 anos é grande, né? Porque lá parece que goleiro dá em árvore, né? Então, podia ser essa... Pode ser interessante esse aspecto, né? Mas é, mas trazer mais um goleiro, o que a gente tá gastando de goleiro esse ano também não tá no gibi, né? Nós estamos com 4 goleiros aí. Mas assim, eu vou falar que se pegar um terceiro goleiro do sub-20 do Atlético, o salário vai caber ali, né? Aí você pode tentar ver se arranja um time pro Dalberson, que... Não, você tem Dalberson, ó, nossos goleiros, a gente tem Matheus Mendes, Dalberson, Jori, Cássio, tem o que veio do Vasco, que não deve subir, e tem o tal do Carlão. O Carlão e o Leite, não, acho que não, se ele não jogou no sub-20, acho que não vai jogar no profissional. A chance é muito pequena, né? Aí. Mas eu falo sozinho, numa situação hipotética. Mas pelo histórico, né? Porque o Atlético Paranaense, você vende um goleiro, acha outro. Vende um goleiro, acha outro. Mas assim, pelo combo Alê, né? Digo assim, porque não tem como você ficar com um cara sem ter que pagar o salário dele, o salário dele deve ser uns mais altos do elenco. De fato, tipo assim. Pelo que ele entregou na última temporada aí, provavelmente o custo-benefício não vale a pena. Meu ponto é só que, assim, o grande problema para mim era ele ser primeiro volante. Ele chegou a fazer boas partidas quando o América era pouco exigido defensivamente, né? Porque ele com a bola no pé é bom. Mas, assim, se for pegar o custo-benefício de fato de ter ele no banco, talvez não compense, né? Assim, tirando a primeira partida que foi ruim para todo mundo, nas duas últimas a gente não sentiu falta do Alê e ele teve no Campeonato Mineiro ano passado sem grande destaque também, né? E até na primeira partida, acho que se fosse o Alê, a gente teria sentido falta dele em si, né? Porque também não seria um primeiro volante que ajudaria. Acho que o Miquéias, se tivesse começado, talvez pudesse ter tido algo diferente em termos defensivos aí daquela partida, né? Mas, bem, vou ler nos comentários aqui, porque o nosso público já está em polvorosa. O pessoal comenta bastante, isso é bom de ver. E como eu sou um âncora não tão competente assim, eu não vou conseguir ler tudo, né? Mas eu vou tentar dar uma passada aqui. Porque tem uma galera que está muito otimista com a questão do Jori. O Carlos Alberto, falando que nunca criticou e sabe que ele vai fechar o gol. O Ronaldo de Alves está falando da especulação do Alê. O único senão que eu vou colocar é que a outra especulação que teve envolvendo o nome do Alê não se comprovou ser muita coisa e serviu só para renovar o contrato por 3 anos, né? Então é bom a gente ter um pouquinho de medo aí, já que o contrato dele vem no final desse ano, que... Precisa ser para ele puxar um contrato em 2028 aí, não custa também, né? Mas... E segundo a Itatiaia, o América negou, né? Mas vai saber. O Sofá Americano, que tá na onda otimista dele em 2025, também tá falando que está otimista pro Cássio, mesmo sem o Benítez, ou seja, outro que tá confiando no Jori. O Flávio, também, falando que o Jori vai ser o melhor em campo nessa partida. Cuba Knights, falando que vai baixar o espírito do Yashin no Jori na quarta-feira, ou pelo menos perguntando se isso pode acontecer. Mas que ele vai ver o jogo em casa, sossegado. Não, algum de vocês vai na Arena MRV? Eu vou. Vai ser no Mineirão. Vai ser no Mineirão. Ah, então tá nem... trocando o gramado lá do bundão de zebra. Ah. Mas eu vou no jogo. Você vai? Inclusive, que merda que é comprar ingresso pra essa bosta desse jogo, porque você tem que fazer o cadastro no Galo ID. Aí ele fica com baixar um aplicativo. Fica um símbolozinho do Atlético no seu navegador. Ah, tomar banho, bicho. Porra. Me recuso a passar por esse tipo de experiência, então eu vou assistir o jogo aqui de casa também. Nem que fosse na Arena MRV que dá pra ir a pé, eu iria. Mas assim, então... Dá pra ir a pé porque é uns 3 km só. É algo que dá pra fazer, não é tão perto assim também não. Eu recomendo você andar a pé meia-noite, né? Porque o jogo vai ser 10 da noite, se fosse... Queria ver se andar 3 km. Eu falei que dá pra ir, não falei que dá pra voltar. Tem o José Flávio Moreira dando boa noite também. O Bruno Palmeira também falando sobre a saída do Alê e perguntando se não dá para levar o Jacaré e o Ricardo Silva junto. O Augusto falando que a meta é dar 50 likes. Eu não sei quantos likes tem, mas acho que a gente consegue chegar lá. Estamos com 35 likes. Ó, então tá bom, mas tem 54 pessoas assistindo pelo que eu tô vendo aqui, então dá para aumentar um pouquinho, né? Acho que dá para chegar nos 50, é uma meta positiva que o Augusto colocou aí. O Bruno M. Gerais Mendonça dando boa noite também. Alberto Boechat também com boa noite. Augusto Campos Cezende perguntando cadê o Thales. O Thales é férias, a gente não sabe onde ele se encontra. Acho que está indo ao estádio, eu infelizmente não consegui encontrar com ele nessas duas partidas. Ele disse que teria visto o jogo, né, de quarta-feira no P4 com o filho. Então, se ele foi de fato, eu não consegui ver. E ontem eu também não consegui encontrar com ele por lá. Então, não sei se ele foi, rolou, mas sabe mais. Ontem ele estava no P4 e quinta-feira ele estava lá no P3. Ah, então eu só não vi ele, nós dois no P3 e nós não conseguimos nos encontrar. E olha que encontrar o Thales na arquibancada geralmente é fácil, porque eles têm roupas bastante... Mas ele não tá indo com a laranja, não, pelas fotos, acho que... Mas ele tava do outro lado, ele tava ali perto da lojinha do América. Ah, tá. Eu tava perto da barra, né? Então... É, ele tava mais no canto de cá. Ah, é, então não deu pra ver. É... O Caio Gotelip falando que o Joe vai ver se a bênção do Papa é forte mesmo. A gente viu que não, né? É. O Otomol também falando aqui, até trazendo uma coisa que eu acho que dá para a gente comentar, né? Porque o Benítez, bom, jogou boa parte da partida lá do 7-0, entrou já na partida três dias depois dessa, e sentiu uma lesão com pouquíssimos minutos de jogo. E a gente já vinha falando aqui, né, que o Benítez é um jogador que não vale tanto a pena ficar usando tanto assim no Campeonato Mineiro. Ele acabou que jogou contra o time mais fraco do campeonato e depois contra um dos outros times mais fracos ele acabou se machucando. E acho que é difícil dele jogar contra o Atlético. Ainda que a gente não saiba o que é a lesão, ele apontou, de onde eu estava vendo, como eu estava, assim que ele faz um cruzamento de perna direita, ele volta para o meio de campo e volta subindo o pé e passando a mão no tendão de Aquiles, do pé direito. Então eu não sei exatamente se foi nem o que ele operou. Então o pessoal ficou falando tornozelo porque ele ficou fazendo esse movimento. Então não dá pra saber se ele torceu o tornozelo, se ele sentiu o tendão, e depois estão falando que foi coxa. Como o América não divulga, é difícil a gente saber. Mas o que deu pra ver é um pouco disso. Vocês aprovam essa utilização do Benítez nessas duas partidas com a minutagem? Vocês teriam colocado ele pra jogar contra o Vila de início mesmo? Eu não teria colocado ele pra jogar contra o Uberlândia naquele gramado horroroso lá do Parque do Sabiá. Contra o Pouso Alegre, eu teria colocado talvez no segundo tempo, ele ainda voltou. Eu ainda falei com o Thales, na hora que ele estava para sair, ele deu um pique na defesa, ele foi lá no nosso escanteio para tirar uma bola. E logo depois ele saiu. Naquela hora ali eu já vi que não ia render muito, porque ele deu um pique que não precisava de jeito nenhum. Então gastamos à toa o cartucho que a gente tinha. Eu colocaria nos dois jogos em casa, mas também com essa ressalva de serem, tipo assim, uns 30 minutos, então entrar durante o jogo. Eu não sei se seria o plano contra o Vila, né? Porque ele acabou machucando muito rápido, né? Mas não sei se ele ia sair no intervalo, enfim. Mas eu acho que ele tem que jogar os jogos em casa para ele pegar ritmo, né? Mas ele ter viajado para Uberlândia, eu acho que acabamos usando ele mais do que deveria, dado o contexto muscular dele. Eu acho que é importante utilizar ele, pelo menos nos jogos em casa, assim, nem que seja uns 30 minutos finais, até para não mexer com o psicológico dele também, porque é um jogador que parece que tem muita gana assim, de jogar e tal, e deve ser muito frustrante você ficar tanto tempo machucado e quando você pode ser utilizado, você ficar no banco, né? Assim, ainda mais um jogador da qualidade dele. Agora, igual o Roberto falou, cara, fora de casa, eu acho assim, muito temerário utilizar ele, ainda mais nesses pasto aí do interior mineiro, eu, assim, seguraria ele completamente, entraria com o Elizari no lugar dele nesses jogos. Eu acho que eu teria usado quando o Pouso Alegre, mas eu teria deixado ele no banco, por exemplo, e colocado ele se precisasse numa situação, ou naqueles minutos finais, dependendo de como tivesse o jogo, ou para ganhar e tudo. Claro que se ele tivesse para machucar, isso não teria feito diferença, né? Ele machucou com 2 minutos. Ele podia estourar também entrando aos 40, já que precisa de poucos minutos para conseguir ter a lesão, né? Mas levanta alguma preocupação com o departamento médico do América ou vocês acham que é mais na conta da fragilidade mesmo física do Alê? Do Alê eu não sei, né? Do Benítez, Que o histórico do nosso departamento médico já não é muito bom, né? Ainda mais depois desse negócio do Jacaré falar que ele tem problema crônico de joelho. Então, assim, é uma série de fatores que não traz uma confiança no nosso departamento médico. Mas o Benítez, pelo jeito que ele falava, ele estava 100%, né? Então, entendo que não foi um problema de recorrente. É outra lesão mesmo, porque ficou muito tempo parado. Acho que daqui a umas 2 semanas a gente vai poder falar melhor. Vamos ver se foi uma coisa simples, enfim. Vou ver se a gente divulga pelo menos um pouco o que aconteceu de fato, né? Ou a parte que ele machucou, né? 1 minuto. Até o jogo contra o Atlético, muito difícil eles divulgarem. Até para fazer esse mistério e tal. Depois, quem sabe? Porque ano passado ele falou que queria voltar para jogar os três últimos jogos e não voltou. Então, assim, entendo que ele tava 100%, mas... O histórico dele é pesado, né? E é qualquer história. A gente sabe que ele não vai jogar tanto, então seria ideal, dá para ver pelo menos uma semana de recuperação, né? Um pouco mais assim. Então, talvez se ideia era usar contra o Atlético, de não ter jogado com ele ontem, acho que podia ser interessante de fazer. Mas, bom... Vão torcer para não ser nada grave, ter sido só, de fato, um desconforto. Ele parou antes de machucar e a gente conseguir usar ele, pelo menos contra o outro clássico, né? Já que esse aí eu acho um pouco mais difícil, né? Mas, conhecendo o nosso time, é capaz dele não entrar quarta e entrar no sábado para jogar naquele pasto lá em Betim. Bom, eu vou só levantar uma bola e vou resolver um probleminha aqui. Mega rapidinho. Mas é a questão de goleiros, né? O Matheus Mendes não teve o melhor dos começos, mas fez dois jogos, ainda que não tinha sido muito exigido, em que ele não sofreu gols. E agora, para a partida contra o Atlético, ele não joga. Então a gente vai ou de Jory ou de Cássio. Como está a expectativa de vocês aí? Eu, sinceramente, tentar jogar com goleiro linha não tem essa opção, não. O problema é que assim, mesmo com a perna ruim de ter voltado de viagem, você coloca um Hulk pra chutar de qualquer lugar, você tem um goleiro ali. Ainda mais que nossa experiência com goleiro ali não é muito boa, né? Você lembra do Danilo Avelar, que jogou 5 minutos e tomou um gol de falta, né? Então... Mas pelo contrário, o Marlon jogou 2 minutos e não tomou gol. Verdade, teve essa também. O Marlon pode ser uma boa tentativa. Ah, é, ué. Assim, do jeito que o Marlon tá aí, rasgou lá da defesa, igual aquele cara da Taça Itatiaia, que fez lá da área dele. Foi mesmo, teve isso. Mas eu acho que eu preferia arriscar, assim, dos nomes que a gente tem disponíveis, né? Eu preferia arriscar o Jory do que colocar o Cássio, porque o Cássio não tem nenhum jogo no profissional. Ou seja, colocar o menino pra jogar contra o Atlético, eu acho meio arriscado demais, assim. É, não que o Jory não seja, mas assim, a gente não tem escolha, tem que arriscar para um lado. O Dalberson tá machucado, né? Ou tá voltando de lesão, não sei se ele já tá 100%. Pois é, o nome seria o Jory ou o Cássio. O Dalberson acho que ainda tá recuperando ainda, né? É, pelo menos não tá indo pros jogos aí. Quem tá aí no banco é o Jory, né? O Jory então, e o Cássio também. É, Cássio então assim, dos dois, eu acho que eu preferia arriscar o Cássio do que arriscar o Jory do que colocar o Cássio, mas assim, é uma decisão difícil de qualquer forma. Eu não acho que o Jory vai comprometer pra caramba, assim. Só não acho que ele é o cara que vai salvar a gente caso a gente tenha um jogo de muitas finalizações do time adversário. O problema dele é que quanto mais finalização, mais chance ele tem de entregar no final, né? Vai salvando, gera um número grande de defesa, depois entrega a paçoca no final. É, porque eu lembro contra... Foi final de 2023, né, que o Doce já tinha desandado já, e ele jogou uns jogos no final ali, tipo assim, a América não perdeu por culpa dele, mas ele também não fez atuações espetaculares. Eu acho que vai ser meio que isso, assim, ele é um goleiro nota 6,5. Se tiver uma defesa difícil, ele não vai fazer, mas os lances normais, as saídas de área ali, ele vai proteger ok. Vai depender de como que vai ser, como vai vir o Atlético, né? Torço para que a viagem tenha sido muito cansativa de volta da Disney, né? É, tomara. Que eles tenham vindo no avião do Botafogo, né? Que é o avião do Patriots. Às vezes eles vieram nos aviões de deportados que saíram de lá, né? Vai que... Não xingou ninguém algemado, mas poderia. Mas o uniforme presidiário eles chegaram. Né? É, exato. Chegou com o uniforme presidiário, não chegou ninguém algemado. É, pra quem não sabe, o Matheus não vai poder jogar porque por contrato o América teria que pagar, se não me engano, R$750 mil para ele poder ser escalado contra a Cachorrada. Exato. Ou seja, pra quem garantia que vai pagar e não paga nada também, deixa essa dívida morrer por aí, gente. Ah, eu acho que assim, um dos mais melhores que o pessoal tá preocupando, mas aí se for... Se a gente for avançando na Copa do Brasil, o que não é tão... Com esse time, assim, vamos ver, né? Mas se a gente for avançar na Copa do Brasil e pegar, tipo, o Atlético nas quartas ou numa semifinal, aí vale a pena pagar. Se ele estiver jogando bem até lá, né? Na sua situação para o Campeonato Mineiro, acho que tá tranquilo. E eu tô confiante. O Jory, para quem tem entrado cedo assistindo o aquecimento dos goleiros, o Jory tá bem no aquecimento. Tá? Não, mas o problema é que no aquecimento quem finaliza são os nossos atacantes. Aí fica fácil, né? Você tem que receber a finalização do Fabinho. Ali fica, você consagra o goleiro no treinamento mesmo. Mas eu confesso que eu gosto de assistir esse. Eu fico brincando, mas eu gosto de assistir o aquecimento, porque você consegue ver muitas vezes uns jogadores um pouco mais tecnicamente, que às vezes você vê o cara dando um passo, fazendo cruzamento sem pressão, e sem pressão que é onde você vê se o cara de fato é bom ou é ruim, porque pressionado a chance de ele errar é um pouco maior. E aí é engraçado que você vê que, de fato, assim, você vê de treino, o jogo ele consegue ir bem, assim, sem pressão lá, só sua confinização, ele consegue ir bem. Diga-se passagem, bem melhor do que o Cássio. O Cássio no aquecimento não tá tão bem assim, não. Não fiquei muito otimista com esses dois últimos aquecimentos que eu vi ali naquela hora de finalização do time mesmo, não. Mas, vamos ver, né? Acho que dá para ter empolgação. E só uma última coisa para comentar, né? Antes de trazer o Bala e Colatina, que eu achei bem legal que essa partida a gente teve a estreia, né, do Paulinho, que a gente até comentou ano passado que podia ser interessante que eles tivessem dado um jogo completo pro Paulinho, né, no ano passado, e não aconteceu. Aconteceu ontem, achei que ele foi até bem, para uma estreia e tudo, não achei que ele foi mal. E o Júlio fazendo a primeira partida dele como titular esse ano no esquema do Bruxo, né? O que vocês acharam dos dois, assim, da sendo defensivo com eles? Foram um pouco exigidos também. Não foi estreia ruim, mas foram um pouco exigidos. Eu queria ter visto o Paulinho batendo falta. A falta que teve para ele não foi igual ele batia no sub-20, não. Mais de perto. Mas não foi testado também, então... Achei que ele foi bem, ele não foi tão testado. Mas assim, o Vila, querendo, quando atacava pelas beiradas, né? Ele foi menos driblado do que o Matheus Henrique, por exemplo. Ainda que o Matheus Henrique tenha tido menos ajuda, né? Porque o Fabinho não volta tanto quanto o Figueiredo volta. Então acho que ele teve essa parte positiva também. Mas acho que legal, acho que a gente não precisa de um outro lateral. Acho que a gente tá mais bem servido com ele do que com o Nicolas, por exemplo, ali. Ele faz melhor e mais barato até, né? E o Júlio, ele melhora, uma coisa para ver isso, ele melhora bastante a saída de bola, né? O Ricardo Silva, que vinha sendo isolado da saída de bola, o Júlio já participa, né? E quando tem o Miquéias, que não tem um passe tão bom assim, talvez seja uma questão poder tirar ali, continuar com o Miquéias, né? Para não ter que perder tanto em saída, já que se tivesse Ricardo Silva e Miquéias, se apertar ali, acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu gostaria de ver mais... estranho... para falar. Oh, desculpa, eu gostaria mais de ver mais essa dupla, o Lucão e o Júlio, pra, assim, eu achei assim, que ontem a gente sofreu um pouco em lance que talvez não devesse sofrer tanto, até pela qualidade técnica do Vila, então assim, eu gostaria de ver mais minutagem dessa dupla, até porque o Ricardo Silva assim, não está mostrando grandes coisas também, não sei se vocês concordam comigo. E em relação ao Paulinho... teve um certo momento no jogo assim, que ele levou até uma bronca do William, porque ele não estava subindo muito, não estava atacando, né? Ele estava sendo mais conservador, ficando mais atrás ali. O William deu até uma bronca nele, pedindo para ele ser mais agressivo. Assim, eu gostei do que eu vi. No segundo tempo ele arriscou mais chegada no ataque, acho que finalizou acho que umas duas vezes também. Então, assim, é um menino de personalidade. Eu gostei de ver a partida dele e espero que ele tenha mais oportunidades. Eu acho que, assim, o que me surpreende é as loucuras das substituições. No jogo contra o Pouso Alegre, o Lucão saiu e entrou o Pedro Barcelos. E aí, de repente, no jogo seguinte, já entra o Júlio como titular. Não sei se está tendo alguma lógica. Ele explicou isso, mas, assim, não sei até que ponto faz sentido essas mudanças que ele está fazendo. Talvez. O jogo contra o Pouso Alegre está ganho. E é aquela história de você deixar todo mundo contente. Porque querendo ou não, o jogador é assim, se você não tá jogando e não tá entrando e não tem essa possibilidade, você fica um cara meio insatisfeito, né? Como a gente tem poucos zagueiros, vou colocar assim, acho que ele vai fazer, esse jogo tá ganho, vou colocar aqui o Pedro Barcelos, porque eu acho que eu não conto com ele para começar uma partida como titular, por exemplo, pelo menos não de cara, porque o que entrou foi o Júlio, né, no lugar do Ricardo Silva. Pode ser um pouco em cima disso, assim, às vezes ele tá dando uma minutagem para alguns jogadores só para ver, manter a galera feliz, né? Fazer, ó, tá vendo? Te coloquei aqui, se você continuar treinando bem, talvez, tal, conto com você, pra motivar a galera, né? Que era uma coisa que o Cauã não fazia, né? Ele não rodava tanto, ele não dava essas chances, assim, em jogos, assim, uma coisa que a gente criticou no meio era isso, às vezes o jogo ganha, o jogo que não tinha tanta coisa, ele não rodava, ele ia com com o mesmo time, mesmo pessoal, que a gente já sabia o que ia entregar, e não acontecia nada, a gente não viu o que pode fazer. E uma coisa que eu até acho, que talvez ele possa usar um pouco mais, é, eu gostaria de ver o Rafa Barcelos jogando também, para ver, às vezes, deixando uma partida, ver como é que seria e tudo. Então acho que pode ser, talvez o William consiga fazer isso, né? O que pode ser um ponto positivo para ele, né? Ele já não tá, ainda que ele tenha começado amarrado com algumas peças, ele pelo visto usa mais o elenco, né, do que o Cauã. Isso eu acho legal. E aí é bizarro também, né? O Felipe Amaral começou como titular no primeiro jogo, agora não tá nem entrando mais. É, mas acho que aí ele, querendo ou não, o Felipe Amaral não é tão físico assim, né? Porque jogou mal pra caramba, né? Foi um dos piores do meio-campo ali contra o Berlândia. Passava tudo, então. E você pega assim, até o pessoal comentou aqui. Agora, vou ver, não sei se. Ai, pior que agora eu não. Perdi o comentário. Mas o pessoal falando que o pessoal tá correndo bastante, assim. E de fato, até comentaram na coletiva falando exatamente disso, né? Que o nosso meio de campo tem corrido, o pessoal tá voltando, consegue recompor uma coisa que o ano passado não fazia. Você não vê a galera, perdeu a bola, volta todo mundo. O Cauã consegue recompor muito bem, o Miquel tem muita força para ir voltar bastante. O Elisari, que ele não faz isso e faz muito bem, ele também teve um lance no segundo tempo que no contra-ataque quem deu o pique para pegar a bola foi ele. Nossa, num escanteio lá. Tava o Matheus Henrique fechando ali, protegendo o passe, e ele voltou, roubou a bola e saiu jogando. Então, assim, o time tá com muito mais entrega nesse aspecto, e aí eu acho que o Amaral não tem tanto vigor físico quanto o Miquéias e o Cauã, né? Então, acho que nesse aí ele perde um pouco, porque os dois realmente são, fisicamente, eles são muito fortes, né? E vão e voltam com... Eles são aquilo que o pessoal colocou na cabeça que o Juninho era, né? Que é jogador que tem pulmão que vai e volta e percorre distâncias, assim, né? Eles fazem aquilo que o Juninho do imaginário popular fazia, né? E que ele faz dois pulmões, né? É. Então, tem um pouco disso, né? E, bem, só para comentar, só citar mais alguns nomes aqui antes da gente passar para Bari com Latina, porque o Sérgio do Só Acontece com a América, Tião Godinho, o. Acho que o Otto Mal já comecei, o Roberto Nassif está aqui. O Adir Baldelin, que está lá em Boston, que essa época do ano tem sempre um clima assaz aprazível, tenho muita inveja do Adir nessa situação. Lúcio Melo, Eduardo Carmo, Luke BM, e vários outros. Diga-se para, acho que a gente passou da meta, porque o Augusto Campos falou que a meta agora é 60 likes, então acho que 50 já foi. Não, pera aí, já chegou a 50. Vou estabelecer mais meta, hoje é segunda-feira. É. Já batemos 50. Um dia, eu falo assim: um dia nós vamos chegar. É, vamos dizer, o Kubanais falou que é 100 a meta nova dele aqui, então. Não. O Kubanais falou que é 100 likes. A galera começar a tirar o like, né? É porque alguém comentou do Cauã e ele falou que o Cauã tá invicto na portuguesa. Ele comentou sem ganhar, porque o Cauã tá fazendo um belíssimo trabalho lá na portuguesa. É, mas ele perdeu duas partidas, não perdeu? Perdeu um, empatou duas, um negócio assim, agora vai pegar o São Paulo. Mas enfim. Deixa ele lá. Não é o Deca Portuguesa, deixa ele lá. Embora você seja preparado para fazer isso, por passar o caso, né? E o Henrique Almeida tá lá na Portuguesa, 4 jogos, 0 gols. Diga-se de passar, eu tenho uma denúncia aqui. Não é o Deca Portuguesa, mas há um integrante deste podcast aqui que já assistiu mais jogos da Portuguesa no estádio do que do América esse ano. Eu tô sabendo dessa também. Já estive lá, fui ver os amigos do Cauã contra os amigos de Abel Ferreira. Foi bem legal. Mas no Independência o senhor ainda não pisou. Ainda não. Qual a posse de bola do time do Cauã contra o time do Abel Ferreira? Cara, pior que ele tá fazendo, cara, o jogo da Portuguesa. Se você assistir o jogo da Portuguesa e a coletiva pós-jogo do Cauã, é o América de 2024, cara. É a mesma coisa. Ele tenta fazer a mesma coisa. E não tá funcionando do mesmo jeito. Só que no Mineiro aqui, pelo menos, funcionou, né? Lá nem no Paulista tá funcionando. O Zé Ricardo é o volante dele titular? Não. O Zé Ricardo não tá lá, não. Mas, principalmente, a coletiva pós-jogo. Coletiva pós-jogo do Cauã é igual a do América. É assim, é a mesma coisa. Parece que ele esqueceu que ele trocou de cidade. É a mesma coisa. Impressionante. Um comentário só para que envolve esse crossover, assim, né? Porque o Cauã, quando foi ao português, ele levou o nosso preparador físico de comissão permanente. Então, o preparador físico nosso desse ano é outro. E o time está correndo muito mais que o ano passado. Eu acho que a gente pode enviar uma cesta de presente para o Cauã por ter nos ajudado nessa aí. É. Enfim. Mas... Só fazer um comentário antes dos Bari com Latina também. Não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso. mas eu tive a curiosidade de pegar o boletim financeiro para comparar o jogo contra o Pouso Alegre do ano passado e o jogo contra o Pouso Alegre desse ano, para ver o total de custos, para ver o quanto que a gente economiza não abrindo o portão 6, né? O Pouso Alegre passado foi fora. Não, foi em casa também. Foi 6-0, foi o jogo... Foi fora? Foi não, foi em casa. Foi Foi Patinga que foi 6-1. Patinga que foi fora. O jogo contra o Pouso Alegre no ano passado, a gente teve de custo R$71.724. O jogo contra o Pouso Alegre esse ano, a gente teve R$60.600. A gente trocou alguns fornecedores, então, mas a gente gastou menos com segurança e gastamos mais com limpeza, por exemplo. Então dá para dizer, se mal comparando, que a economia de não abrir o portão 6 é de R$10.000. Não dá para cravar exatamente se é exatamente isso, mas aparentemente deve ser algo próximo disso. Queria só falar que se estão gastando mais com limpeza, eu tô gastando errado, porque o banheiro que eu entrei lá no P3 estava em situação bastante deplorável, e olha que era início de jogo. E tem outras questões mas por exemplo, ano passado, com o portão 6, mas também tem outro contexto, apesar de que ano passado também a gente já estava meio desanimado porque tinha caído, né? Foram 2.000 pessoas, 2.039. E esse ano, quanto o Pouso Alegre, foi 1.500. Então, talvez, se tivesse 500 pessoas a mais, a gente teria tido até um resultado melhor ainda, em termos de... Não, mas também foi 6:30 da tarde, né? Nem para chegar às 6:30 era possível. Foi horrível. Não, mas eu não digo nem pela quantidade de pessoas, assim, é explicado por essa... pelo portão 6 ou não. Eu digo assim, é R$10.000. Aí vale do entendimento, né, de cada um, se R$10.000 compensaria abrir o portão 6 ou não. Eu acho que compensa. Pelo conforto e por ter torcidas que tradicionalmente gostam de ver o jogo no portão 6, não acho que R$10.000 é o impeditivo, já que a gente gasta R$10.000 com os cabeças de braga aí, que é melhor desligar e abrir o portão 6. Mas enfim, só queria deixar esse... Mas você viu o tanto de segurança que tinha ontem na beira do gramado? Eu não fui ontem, então não vi. Não, mas pela televisão você vê a imagem na hora que a câmera pega a aérea assim, tinha um... laranjinha, verdinho, sei lá, a cor do coletinho deles, a cada 3, 4 metros tinha gente com força ali na beira do vidro. É porque... Não entendi o porquê. Porque, não sei se você percebeu, que a parte lá do vidro tem duas partes em que não tem mais vidro. Tem um que tá trincado ali também. Não, mas tirou. Ele tirou o vidro e tá tipo um cabo de aço, assim, tipo uma... Aí tem um camarotezinho cercado, assim. Uma cerca de cabo de aço. Aí, pra essa parte, pra não deixar ninguém perto desse lugar... Não sei exatamente por quê, medo de tacar alguma coisa no campo, deve ser, porque é a única coisa que eu coloco. Eles fizeram um cercadinho, então tirou, acho que uma fileira, dá umas 3 fileiras assim, ó, pra cima, com esse cercadinho tampando para ninguém chegar perto desse lugar. E aí esse lugar que tem essas grades, né, de contenção, tem muito segurança. E são dois espaços, especificamente, no campo que tá assim. Então, assim, tá com muito mais segurança do que tinha antes, e por uma coisa meio... besta, assim, até porque eu falo, se você for ver no Mineirão, o Arena MRV, os outros estádios todos, você não tem essa, não tem nem a bosta do vidro, é só uma muretinha que vai amanhar a cintura da pessoa. Acho que se você é melhor deixar assim, tipo, tira a porra do vidro todo, coloca mais umas 3 paredes, negócio de tijolo ali e fecha, acabou. Não, deixa igual os outros estádios, não tem essa necessidade. Mas será que tá difícil colocar vidro? Coloca o tapume, não, sei lá. Tapume você não vê do outro lado, né? É importante. Não, mas aquele pedaço ali, gente, tá difícil demais. Mas era mais fácil fazer igual nos outros estádios. Você não precisa de ter um negócio alto daquele jeito, igual o nosso vidro de acrílico lá. Você coloca uma coisinha pequenininha ali e acabou, ué. Não tem essa necessidade toda, não. Não sei exatamente por quê. E agora, bom, a gente não pode nem reclamar de outras pessoas, né? Que a gente tá administrando essa jossa atualmente, né? Então... Mas... Não dá para mostrar agora aqui a câmera da Globo, mas se você pega o pedaço ali onde tem escrito América, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Naquele pedacinho assim na frente do meio-campo, tem 8 seguranças vigiando um espacinho curto. Ou seja, tinha gente demais ali. E assim, as coisas meio... Bom, uma hora alguém explica isso, hein? Eu não sei quando vai ser, né? Mas vamos para a Baleia Colatina? Vamos. Bem, deixa eu ver se eu consigo entrar. Alguém tem os status do Twitter aí? A gente não fez do jogo contra... A gente fez os dois jogos? Eu sou um âncora bastante... Não. bastante relapse, não? Então vamos só com a, vamos com o nosso, enquanto isso, o com quem puder ali, o Lucas já tá colocando, e vai pegar as percentuais da votação de ontem. Mas, João, posso começar com você. Quem foi o bala da partida contra o Pouso Alegre? Contra o Pouso Alegre, acho que para mim foi o Jonathan, né? Assim, 3 gols, hat-trick, para mim é do atacante. E ele deu uma assistência também ainda, então para mim é o Jonathan. Rolou? Benítez. Lucas? Eu coloco o Jonathan também, porque pelos gols não tem como, né? Bem, como eu sou um pouco mais crítico, e eu achei os gols que ele perdeu poderiam ter feito falta, eu vou colocar o Figueiredo, que eu achei que fez uma excelente partida, é algo que, alguém que eu não esperava nada. Então eu vou de Figueiredo só para dar ele essa moral aqui. Mas o Jonathan acabou sendo eleito aqui pela maioria da bancada. Eu acho que não tem mesmo, não. Procurei no Twitter aqui, não achei. E o Colatina da partida, Lucas? Quem foi pra você? Ah, cara, 7-0. Acho que ninguém. Rolou? Sei lá, quem sabotou a iluminação. Eu pensei nisso. O pessoal da manutenção que não troca nem o vidro, nem arruma a luz lá. João Vitor? É, tem a menção honrosa do Bala também, é o eletricista também, né, que salvou o jogo aí, né. Agora o Colatina, eu acho que ninguém também, 7-0, não tem como, cara. Bom, eu fui até criticado um pouco, mas o meu Colatina pra partida vai pra administração da Independência, porque a manutenção não tava em dia, afinal de contas teve um curto-circuito, e isso não é muito comum de acontecer, geralmente é quando acaba a luz, né, não acabou a luz, deu um curto na panela elétrica no negócio, e... Porque, infelizmente, não está... Eu coloco aqui. Eu assisti jogos de terceira divisão na Escócia, de sexta divisão na Inglaterra, e tinha Coca Zero nesses ambientes, ou Pepsi Max. Aí você vai na Independência e, pior, não tinha nenhum refrigerante zero. Ainda que eu prefiro beber água sanitária do que beber Guaraná zero, mas nem essa opção eu tinha. Eu tinha um freezer inteiro de Fizz, que eu acho que ninguém compra. Não é aquele freezer, é só latinha vazia, só de enfeite, de propaganda, porque ninguém pede aquela merda. Mas, assim, é um absurdo isso. Ano passado saí, tinha até Coca Zero. Infelizmente, quando voltei, as coisas estão piores do que nunca. Nem sequer uma Pepsi Max que daria para resolver. É tão barata quanto a Pepsi normal, já que elas têm o mesmo preço, né? Então, fica aí. Próximo jogo é levar uma pro jogo, R$50 para tomar 3 Pepsi e comer uma pipoca, gente. Aí fica difícil, né? Mas fazer o quê? E, bem, agora temos os números da votação da partida de ontem, Lucas. Primeiro fala os quem que são os candidatos, depois fala o voto da galera, não? É porque eu tô sem até os candidatos. Os candidatos. O primeiro, o Bala contra o Vila Nova. Elisari, Figueiredo, Miquéias e Marlon. Eu já coloco pra mim Figueiredo, o Bala. Rolou? Figueiredo. João? Eu vou no Figueiredo também. Eu também vou no Figueiredo. Achei que ele foi quem mais tentou ali. Merecia. Ele perdeu 2 gols, mas assim, ainda tentou um pouco mais. Eu acho que valeu a pena. E assim, ele era um ponta, né? E o voto da galera foi Elisari, mas Figueiredo ganhou, então. Só um comentário: na quinta-feira, no jogo contra o Pouso Alegre, o pessoal da Itatiaia relembrando que a última pessoa que veio com o mesmo status do Figueiredo, de talento lá da base do Vasco, mas que não rendeu muito lá, mas que brilhou aqui, foi o Celso. Então eles estão esperando que o Figueiredo venha mesmo. Peraí. Não necessariamente. O pessoal tem memória curta. O Ribamar também era craque na base do Vasco. Mas esse não brilhou aqui, pô. Ele tá falando os que brilharam aqui depois, velho. Ah, tá. E de Colatina também ficou meio difícil, porque apesar de ser só 2-0, foi um bom jogo, né? Mas foi Jonathan, Fabinho ou ninguém. Eu vou votar no Jonathan, porque eu acho que contra o Vila ele brigou com a bola. João? Eu vou no Jonathan também, porque eu esperava mais dele nesse jogo, esperava pelo menos um golzinho dele. Acho que nesse jogo contra o Vila ele saiu mais da área também, foi buscar mais jogo. Eu acho que ele funciona mais quando ele fica dentro da área, só para empurrar a bola mesmo. Rolou? Departamento médico, comunicação, todo mundo, porque o Benítez sai e continua como se nada tivesse acontecido. Renato Marques não aparece de jeito nenhum e ninguém fala nada. continuamos como sempre, né? Todo mundo vai pro buraco negro do departamento médico e ninguém fica sabendo o que aconteceu. As mídias sociais dele não falam nada sobre o que pode estar acontecendo, não? Não. Então, aí fica difícil, né? Assim fica difícil fazer jornalismo nesse país. Não, difícil demais. Nem pra postar um churrasco pra gente saber que tá tudo bem. O meu voto vai no Jonathan. Eu acho que o centroavante não pode perder os gols que ele perdeu, assim. E esse pode ser problema. Porque não foi contra o Pouso Alegre, é um time muito ruim. Contra o Vila, que não é um time bom, ele já conseguiu perder, é aquela história. A gente perdeu um clássico ano passado porque o Mateuzinho perdeu um gol feito. Quando você joga com um time um pouco mais... um pouco melhor, se você perder as poucas chances que você vai ter no jogo, já era, você vai passar aperto, né? Então, assim, acho que a gente não pode contar tanto com ele, assim, pelo que a gente tem visto dos gols que ele perde, né? É o que pega um pouco mais. Então, acho que vai nele. Gostaria de estar vendo um pouco mais do Renato Marques, mas, infelizmente, ele está em Nárnia, né? Não sabemos o que aconteceu com ele, vai ficar nesse limbo aí até, bom, não sei quando. E não me surpreenderia se ele aparece quarta-feira titular, do nada, né?